Rei. Trinca de as. Nina, chega! Chega na calma, espalha, rap, batalha e raga, trinca de as que chega! Chega! Levada, bumbo e caixa, batida acelerada, mesclando a voz na rima. Oh, oh. Se posicione ou se identifique, risque, o beat fez aflorar. O beat fez aflorar! Capacidade, talento, inspiração, movimento, deixando o vento levar. Professora da rima, capacidade que ensina autoridade, ginga. Ato sonoro que trinca. Sem preconceito, me indica, primacia linguística, solta, enrola sua língua. Estimativa nociva. A brisa que alucina, o som que vem, inspira, o som estronda, inspira, retome. Respira, o som que te motiva, a voz estima na rima, as minas segue, não pira, renovação que vicia. Não vem com o som que esfria, então siga. Suba pra ver a vista, a vida te admira, sabedoria precisa, magia consecutiva. Sou romancista latina, estimando partida, xinga e harmonia é uma mudança contínua, contagia, letrista. Capacidade exercida, linha defensiva, estilo e rima, nasciga na mina, mina na pista. Chegada agressiva, nascida e crescida, se reduque é explosiva, me fiz rainha, voz guia. Recurso trava a língua, ternura abrasiva, deságua e desalinha, sequência verbalística, objeção distinta, coleciono melodia, sem a partida morre o poeta, fica a poesia. Objeção distinta, coleciono melodia, sem a partida morre o poeta, fica a poesia. De salto alto na pista, musicalista fabrica, o pouco que vem alucina, três mina forma na trinca. Mistura enriquecida, rap abstrato triplica, quebrando paradigmas imposto pela mídia. Meu rap é terapia, biografia artística, a arte que determina no segmento da vida. Quem se perdeu localiza, a voz bússola precisa, no escuro da madruga encontro fluxo suicida. Hip hop é ousadia, espalha o vírus da trinca, concentra arte abusiva, vocal estrategista. Ritmo style triplica, strike na pista, freestyle fascista, no sangue corre essa ginga, percussão é saudosista. Preciosa mania, encontro rima, equilibra, remete, oficializa, decifria esse enigma. Fissura louca que estiga, entre no clima e hesita, dialeto marcantemente impulsiva. Especialista pratica, privacidade é mantida, rasgo a rima explícita, prioriza carisma. Mantenho a linha, estica, categoria profissa, decida essa palavra contra a minha rima. Hip hop, mulher, seja o que Deus quiser, se ele quis assim até o fim que seja. Cada um com seu qual, sem ser mais um qualquer, então levante a voz, esteja onde esteja, preenchendo as lacunas da evolução. Três vozes encaixando as peças da junção, ação e arte de bandada abusiva. Sou ousadia, sou denominada trinca. Hip hop, mulher, seja o que Deus quiser, e se ele quis assim até o fim que seja. Cada um com seu qual, sem ser mais um qualquer, então levante a voz, esteja onde esteja, preenchendo as lacunas da evolução. Três vozes encaixando as peças da junção, ação e arte de